Acordo com sol quente na minha cara. Quando abro os olhos, parece que o tempo para. Já é costume, a depressão sempre me invade. Quando penso que é pesadelo e é realidade. Tô deitado aqui no chão, em cima de um papelão, perguntando a Deus por que dessa situação. Olha pra mim, me sinto um despojo. Deve ser por isso que as outras pessoas me olham com nojo. Mais um dia sem disposição pra trabalhar. Tô esperando sentado, a morte vim me buscar. Perdi a crença, perdi o ânimo, perdi a fé se Deus existe. Me dê moletas pra ficar de pé, cada vez mais fundo eu me afundo. E as outras pessoas me olhando, me chamando de vagabundo. Fico pensando no meu pai, mas que desgraça. Trocou minha família por um litro de cachaça. E é por causa dele que hoje eu estou aqui. Minha mãe me vendo com fome foi se prostituir. Pegou prática, sei lá, gostou da profissão. Antes era por fome, agora é ostentação. Tive uma vida marcada por trauma e dor. Desde pequeno curioso, mas não sei o que é amor. Vejo pessoas passando pra lá e pra cá, engravatadas com pressa, falando no celular. Vejo uma família sorridente na minha frente, de mãos dadas, aparentemente contentes. Penso, já roubei pra comer, porque trabalhar não dá. Tenho medo disso tudo, onde vou parar? Sou dependente, viciado em uma pá de porcaria. Meu organismo só tem droga e minha cabeça vazia. Só carrego revolta dentro do meu coração, dormindo com o inimigo pronto pra uma explosão. Sou negro, escuro, sou pobre, sou preto, criado nos becos e vielas do gueto. Envelheci e não vi minha vida passar. Meus cabelos brancos vêm me denunciar. Já era, acho que chegou o meu fim. Há quantos anos eu não vejo alguém sorrindo pra mim? 70 anos de descaso, agonia e sofrimento. Meu cachorro virou minha família com o passar do tempo. Meu colchão é meu banheiro, minha cozinha é meu colchão. Meu colchão é um pedaço de jornal com papelão, onde faço necessidades e minha alimentação. O cheiro é tão forte que é de causar depressão. Bater um sono, vou dormir pra sonhar que sou capaz. Espero que essa noite não acabe nunca mais. Sem vontade de viver, força pra sonhar, porque eu vivo assim, só Deus pode explicar. Sem ninguém pra me olhar com carinho e me abraçar, dizendo que é um pesadelo e logo vai passar. Quem me aquece é o sol, quem me ilumina é a lua. Me apresento a vocês, sou um morador de rua.